As Escuras, de Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. As Escuras, de Arthur Azevedo. Havia baile naquela noite em casa do Cachapão, o famoso mestre de dança, que alugara um belo sobrado na Rua Formosa, onde todos os meses oferecia uma partida aos seus discípulos, sob condição de entrar cada um com 10.000 réis. Dona Maricota e sua sobrinha, a Alice, eram infalíveis nesses bailes do Cachapão. Dona Maricota era a velha mais ridícula daquela cidadezinha da província. Muito asneirona, mas metida a literata, sexagenária, mas pintando os cabelos a cosmético preto, e dizendo a toda gente contar apenas 35 primaveras. Feia de meter medo e tendo-se em conta de bonita, é Dona Maricota o divertimento da rapaziada. Em compensação, a sobrinha, a Alice, era linda como os amores e muito mais criteriosa que a tia. O Lírio, moço da moda, que fazia sempre um extraordinário sucesso nos bailes de Cachapão, namorava a Alice, e no baile anterior lhe havia pedido um beijo. Um beijo? Você está doido, seu Lírio? Onde? Como? Quando? Ora, assina você queira. Eu não dou. Fúrtil você se quiser ou se puder. Isto dizia ela porque bem sabia que as salas estavam sempre cheias de gente e a ocasião não poderia fazer ladrão. Até mais, Dona Maricota, a velha desfrutável, que andava um tanto apaixonada pelo moço, que aliás podia ser seu neto, tinha ciúmes e não os perdia de vista. Mas o Lírio, que era fértil em ideias extraordinárias, combinou com um camarada, o Galvão, que este entrasse no corredor do sobrado às 10 horas em ponto e fechasse o registro do gás. Se o Lírio bem o disse, melhor o fez o Galvão. Mas ao namorado, saiu-lhe o trunfo às avessas, como vão ver. Faltavam 2 ou 3 minutos para as 10 horas quando ele se aproximou de Alice e murmurou-lhe ao ouvido: Aquela autorização está de pé? Que autorização? Posso furtar o beijo? Quando quiser. Bom, vamos dançar esta quadrilha. Mas a velha Dona Maricota levantou-se prontamente da cadeira em que estava sentada e enfiou o braço no braço do moço, dizendo: Perdão, seu Lírio, esta quadrilha é minha. O senhor já dançou uma quadrilha e uma valsa com a Alice. E arrastou o Lírio por meio da sala. De repente ficou tudo às escuras. Passado um momento de pasmo, Dona Maricota agarrou-se ao pescoço do Lírio e encheu-o de beijos, dizendo muito baixinho: Ingrato, ingrato, foi o meu bom amigo que apagou as luzes. E aqui está como o Lírio saiu o trunfo às avessas. Fim de As Escuras, de Arthur Azevedo.